como foi reduzido, repasse para a Câmara, foi reduzido. Pitanga, não há problema pela redução, mas eu sou de acordo e sou favorável. A minha chance de candidato é 1%, quero deixar bem claro, eu sempre falo isso, na próxima eleição. Mas eu acho, e sou a favor, de 13 cadeiras. Porque o projeto é até 13. Vejo bem. Há uma questão de vários partidos políticos. O PT hoje não tem um vereador aqui que representa nessa casa. Se fosse 13 cadeiras, ele teria um representante do partido aqui nessa casa. O DEM, se fosse 13, teria um vereador representando aqui. Essas questões que eles têm de levantar. Mais gente representando a população. É isso que eu acho importante. Então, veja bem, eu sou favorável a ter 13 cadeiras. Essa emenda é até 13. Um ano antes da eleição, obrigatoriamente, a Câmara vai ter que definir quantas cadeiras vai compor a casa depois. Se for colocar aqui é 13 e ninguém mexer, vai ser 13. Mas elas votam depois, nós vamos votar se vai ser 11 ou vai ser 13. Só uma explicação, a parte claro, claro. Na verdade, nós não somos obrigados a fazer isso, né, vereador? Se nós não fizermos nada, vai continuar o 9, vai continuar, na verdade, o 11 que tem aqui já definido nessa casa. Tem uma definição de 11. Na verdade, não haveria necessidade. Aí que está. Obrigado, vereador. Aí que está a questão. Como a justiça definiu que era um 9, agora estou fazendo uma correção, que aqui houve um erro lá atrás. Vejam bem, se olhar, não, mas quem vai gastar mais? Ah, mas vai gastar mais? Mas para lá. Quantos funcionários a prefeitura também pegou de cargo de confiança lá? Vamos falar a verdade. E não estamos pagando lá também? Por que não os vereadores representando as comunidades? Petabara Bonita pode ter um representante aqui, a região do Rio do Meio, a região da Vila Nova. E assim por dentro, ó, Batatinha, estaria aqui eleito. Ele está aqui hoje como suplente no lugar da vereadora Olga, se ausentou por 4 meses. Se ela retorna, eu volto. Hoje é o que representa lá, que morava até esse dia lá na Vila Nova, mas essas questões que eu acho. Agora, o que eu quero deixar bem claro, um repórter pega o microfone, olhem bem, e vai lá e fala. Minha gente, eu conheço essa área também, eu nunca fui repórter, mas eu conheço como induz as pessoas. Você começa a falar porque vai aumentar a despesa, porque vai fazer isso, você já faz a cabeça do povo. Mas explicar esse lado, que teria mais representatividade aqui dentro? Explicaram para o povo esse lado? Quem é que explicou? Que os partidos políticos, tem tantos partidos políticos inteiros representantes aqui. Quem é que explicou? Vereador, me consegue falar? Pois não. Vereador, eu estive na rádio sábado, não sei se alguém escutou, e eu expliquei. E eu comentei, falei da questão da representatividade, e aqui, na verdade, a gente é extremamente honesto com aquilo que a gente fala, e Vossa Excelência jamais deixou de cumprir esse papel que é inerente à sua pessoa. Eu expliquei muito bem a questão desse aumento e deixei claro que essa conversa que não aumenta a despesa, isso é balela. Aumentar a despesa vai aumentar, e aqui vai aumentar 15 mil aproximadamente para pagar os vereadores. Mas a discussão realmente é uma coisa extremamente subjetiva de cada um, aquilo que você pensa. E eu, quando defini meu voto por não, não foi porque o repórter perguntou. Eu pergunto todo dia lá no meu escritório, e pode sair aqui perguntando para cada um das pessoas aqui. Elas vão dizer a nós aquilo que pensam, realmente entendem que 9 vereadores é suficiente, 11 ou 13. Então, realmente é uma coisa de cada um, da análise de cada um. Por isso que, na verdade, as opiniões são respeitadas, mas eu falo assim, qualquer tipo de pesquisa que se faça com a população, que se realmente coloque e explique. Eu não tenho dúvida nenhuma, aqui em Pitanga, que a população não quer aumento de vereadores. E eu tenho uma opinião, tenho falado com muita gente também. Aí você fala assim, o povo concorda. Viu como que é? Você fala com muitas pessoas, você começa a explicar esse lado. Por quê? Os partidos vão representar, eles começam com... Eles, é verdade, daí tem um representante. É verdade. E é assim que funciona. Eu acho que... Porque é mais difícil, com menos vereador. Claro que é pesado. Se fizer mais voto, é difícil. Daí tem partido pequeno, não consegue fazer o quociente eleitoral. Não, vejam bem, com 13 cadeiras aqui, daria 1.500 e poucos votos, faria uma cadeira, não é isso? 1.500 e poucos votos, 570 votos. Assim precisou 2.000 e passaram de 2.000 votos. Então, eu queria me explicar. Pois não, Domenico? Só uma parte. Realmente, quando eu fiz essa emenda, eu acho que essa resolução, já foi falado em sessões passadas, essa resolução que está na casa hoje, ela pode ser derrubada a qualquer momento, se a PEC aprovar. Claro que não é para esse mandato, seria para o próximo mandato. Agora, perguntar para as pessoas, vereador, eu acho que, como o senhor falou, se tem 13 vereadores, a fiscalização aumenta. Agora, foi feito essas perguntas quando a reforma administrativa teve o aumento dos cargos de confiança, que o senhor falou agora há pouco? Se tivesse feito essas perguntas também, será que as pessoas dessem oportunidade para as pessoas dizerem, será que dava compensa aumentar ou não? Não foi feito. Essas perguntas não foram feitas. Agora sim, agora que está havendo uma certa falta de condições financeiras do município, agora a Câmara vai diminuir, vai aumentar o gasto. Se tivesse essa pergunta anteriormente, no início do mandato, te garanto que ia ser muito mais pessoas dizendo que não precisa aumentar. A administração pode andar do jeito que estava ou até menos ainda. Senhor presidente, só uma partezinha. Prazer, só para deixar claro, na verdade, que a gente entenda, e volto a frisar aqui, compreendo o posicionamento de cada um, mas um erro não justifica o outro, se é que houve erro. Agora, o fato de lá ter aumentado não significa que nós também temos que aumentar aqui. Cada caso é um caso, é muito simples. Agora, dizer que realmente a gente não tem que observar, então é fácil, se lá errar, vamos errar aqui. É muito simples, não é essa a justificativa, não. Vejam bem, no meu entendimento, o que que acontece? Vejam bem, não é só Casa Pitanga, quase todos os lugares. Vamos ser bem sinceros. Acontece o seguinte, os partidos maiores lá fazem o prefeito pega o apoio lá dos partidos nanico, vocês apoiam, metem esses candidatos vereador, aí depois vão dar cargos lá dentro. Quer dizer que o gasto que vai ter com a Câmara vai ser gastado lá. Vereador Hinaldo, claro que vai gastar mais. Evidente, vai gastar o salário dos vereadores? Vai. Mas você não gasta aqui, vai gastar lá com os assessores dos partidos que deram sustentação, que apoiaram os prefeitos. E estou falando que todos os municípios funcionam assim. É Guarapava, é tudo que é lugar, é assim. É assim que funciona, vamos ser bem franco. Agora, olha bem, no meu entendimento, modesto entendimento, mais vereadores, fica mais difícil para o prefeito manobrar uma Câmara. Fica mais difícil. Se nós querem fazer manobra. Que todos, perdoa os ex-prefeitos, mas todos os prefeitos gostam de ter, querem ter a Câmara, mas é um jogo político. Mas, o que que o povo elege? Tem que eleger vereadores com responsabilidade e vir aqui defender o interesse da população. Vem aqui. O povo gosta quando tem vereador defendendo o interesse da população. Está o caso desse PTU aí. Essa loucura aí. Vereador defendendo o interesse da população. Eles gostam e gostariam que tivesse bastante vereador defendendo, como eu sei que ninguém concorda com essa loucura aí. Esse é o meu pensamento. Sou bem claro. Estou disposto para ir em rádio e debater esse assunto, se for preciso. Sou a favor 13 cadeiras. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa, aqui presente, através do jornal Paraná Centro. Aos senhores presentes, a gente vai nominar alguns aqui que normalmente sempre estão aqui presentes nessa belíssima reunião que nós proporcionamos ao público, né? Um espetáculo, às vezes, a parte que acontece aí, mas a gente tenta fazer a parte nossa aqui, né? Ao Antônio do Posto, sempre está presente conosco, ao ex-vereador, senhor Assir Pereira, sempre está presente também, ao chefe de gabinete, Geninho, ao Rodrigo Teixeira, ao ex-vereador de Mato Rico, Nilson, ao Nilson do prédio, meu amigo particular, aí presente hoje aqui. E também falar a uma pessoa especial que hoje... Eu vou falar ao professor Miguel. Você viu a responsabilidade tua, professor? Aqui hoje, teve um jovem falando, vamos chamar o nosso velhinho da Câmara, elogiando a vossa presença, e isso te dá uma alegria a nós, vereadores, de estar a sua presença aqui nessa reunião, e a responsabilidade que você tem, eu também, como ex-aluno teu, o vereador Aguinaldo, acho que acredito que quase todos os vereadores aqui passaram em suas mãos, e hoje por isso que eles estão aqui, ó, responsáveis, graças à tua dinâmica dentro da sala de aula, aos seus verbos que você sempre proporcionou a nós. Obrigado pela sua presença. E também falar ao vereador Aguinaldo, a gente sabe essa mágoa dessa pessoa que sempre fala, que você citou, não vamos citar nomes, mas o povo sabe o que é. Mas a gente tem que deixar, vereador, vamos deixar ali, a mágoa sabe que teve, e eu considero ele do meu partido, junto com o vereador Nadir, e a gente sabe a mágoa que ele tem com os vereadores, às vezes não é com todos, é com alguns, mas eu também me incluo no teu discurso, nesse teu desabafo que você teve. Mas a gente tem que deixar, a gente tem que falar o seguinte, as urnas aprovaram e nós estamos aí, né? Eu não sei onde que ele está, de que jeito que ele está, mas nós estamos aqui, junto com o povo, discutindo com o povo e trabalhando pelo povo. E ele está lá, fazendo a sua parte. Eu desejo a ele vontade de trabalhar, que Deus ilumine a ele, que vá para frente. Que nas próximas eleições, quem sabe ele esteja aqui conosco ou com quem estiver aqui como vereador. Mas vamos lá, isso aí eu falo, deixa para trás ele lá e nós vamos tocar nós para frente, nosso barco, que a gente sabe que a gente tem que dar respaldo à população. Não a ele, não. A gente tem que dar respaldo à nossa população, aos nossos eleitores que deram essa credibilidade nossa e provaram nas urnas para nós. Você é da parte, vereador? Tô, né? Acho que o difícil, na verdade, é você, não é você não se eleger. É o merda. O difícil é você se eleger e não ter o teu trabalho aprovado. Esse é o difícil. E essa mágoa não tem que ser comigo ou com Vossa Excelência, com outros vereadores aqui que ele expressa. Tem que ser com ele mesmo, na verdade. Ele tinha que parar, repensar, visitar o povo, se explicar do porquê do seu trabalho não ser aprovado, mas que realmente, eu tenho certeza, não atinge Vossa Excelência, não atinge a mim, só que de vez em quando realmente tem que responder, para ele não achar que a gente está aqui parado e tem qualquer tipo de receio das palavras dele, que normalmente são inverdades e infundadas e que não tem o respeito, não tem a credibilidade da população pitanguense. É, eu também acho que nós já demos muita corda já para ele, né? Falamos demais no nome dele, vamos deixar quieto, vamos para frente. E também falar ao seu Juca Euco, hoje nos brilhantou, junto com o seu Ladimiro Euco, junto aqui com esse projeto que foi colocado antes de mão da sessão, junto com o vereador Dirceu Bassani, que também é um vereador que está empenhado nesse projeto, e todos os vereadores também, que na hora que for discutido, passado para eles, eles também vão estar cientes desse projeto e vão nos ajudar nessa parte ali, junto com o Legislativo, junto com o Executivo, e eu tenho certeza. Pode contar com todos os vereadores, pode contar com essa casa aqui, que nós vamos proporcionar, vamos ajudar nessa hora em tudo o que vocês precisarem nos projetos, vamos encaminhar vocês até os projetos, e essa casa de lei aqui, tenho certeza que vão dar maior apoio a vocês. E eu sei que é um baita de um projeto, um brilhante de um projeto, um brilhante de um trabalho de vocês. E parabéns. É isso aí que a associação tem que fazer, a comunidade tem que fazer. Vim até a casa e abrilhantar aos vereadores com esse magnífico projeto. Tenho certeza que o vereador Fabrício e os demais vereadores vão apoiar. E depois vão passar, às vezes tem os vereadores que chegaram um pouquinho mais tarde, em questão ali, mas o vereador Meco, acho que não participou um pouquinho antes ali, mas ele vai estar ciente desse projeto e vai também prestigiar e vai homenagear vocês com esse brilhante projeto que tem. E falando também em questão, parabenizar a prefeitura, ao prefeito, com a dragagem do rio. A gente sabe, a gente ouviu o discurso do vereador Carijó, ele participou, ele viu o trabalho dos funcionários da prefeitura, a gente também não pode deixar agradecer o brilhante trabalho que esses funcionários estão fazendo. A gente sabe as dificuldades, né, vereador Carijó, que tem, de todo, até o próprio município, através das máquinas, a gente sabe. E o pessoal também sabe a dificuldade que o município passou, essas grandes chuvas que o município está passando. E isso faz parte que Deus está mandando, a gente tem que acolher. E a gente, às vezes, não, tem muitos que a gente não queria, né? Mas acontece umas calamidades dessa aí, mas a gente tem que parabenizar o prefeito, aos funcionários, pelo belíssimo trabalho que está fazendo essa dragagem do rio. Uma parte. Toda. Opa. Sou mais velho que você. Não, só dizendo que também nessa questão da parceria que foi feita entre a Codapar, que também colocou uma máquina à disposição, que estava trabalhando, juntamente com aquela outra máquina que foi contratada pelo município. Isso. Eu queria abrilhantar então seu discurso e dizer que o trabalho belíssimo também do Jânio Silvestrin, que é a máquina que iniciou, não sei se ela já continua por causa com essa máquina da Codapar, mas foi um trabalho também que as primeiras encrencas em que ele teve quando ele começou a invadir, podemos até falar assim, o terreno das pessoas que estão perto demais do rio, e a máquina para entrar, ela prejudica alguns, derruba muro de outros. A encrenca iniciou lá com o Jânio Silvestrin. É, e aí a gente vendo, a gente fala, o vereador Carijó sempre fala, cita essa palavra, e a gente vê como que é a importância de, às vezes, a gente termos deputado por Pitanga. Né? Isso aí, independente, questão partidária, a gente tem que agradecer. Quando a gente tem que elogiar, a gente tem que falar. Né? Então, a gente tem que agradecer ao deputado Artagão, que houve e foi atrás dessa máquina, ao governador Roberto Requião, para até proporcionar essa máquina vindo até o município de Pitanga, para fazer essa dragagem desse rio. Então, a gente tem que também, tem horas que a gente é crítico numas coisas, mas tem horas que a gente tem que ter a consciência e agradecer essas pessoas. E eu sempre quero lembrar uma coisa, falei acho que uns 15, um mês atrás, e uma sugestão para cada prefeito que passa, para o município não passar por esse transtorno que está tendo, fazer uma sugestão para cada prefeito que entra. Todo prefeito entra, o prefeito entra no município, eleito, ele se preocupa sempre com as estradas, com a saúde, com a educação, enfim, com o município inteiro. E eu, uma sugestão que eu falo, vamos dar uma atenção ao nosso rio, porque cada prefeito que passa, fizer um pouquinho no rio, não vai acontecer mais essas calamidades. Vamos prestar um pouquinho mais atenção. Cada prefeito que entra é uma sugestão, não é uma crítica de nenhum prefeito que passou. Vamos esquecer. Isso é uma sugestão que o vereador Fabrício está fazendo. Cada prefeito que passa, dá uma atenção ao rio para não acontecer. E a cada morador próximo ao rio também, ter essa consciência, não jogar nada no rio. Vocês viram que, às vezes, um saco plástico que é jogado, cada um jogando um, você vê o que aconteceu, né? Foi entupido, até, bem lembrado, vereador Adir, a rede de esgoto também, né? Cada um, se imagina cada um jogar, aquele saco plástico não vai fazer nada. Faz, para frente, foi, e aquela chuva de 120 milímetros, o que que deu? Inundou tudo. E também ao vereador Aguinaldo, falar parabéns pela tua atitude agora, que você fez. A gente comete os erros. Aqui é fácil a gente falar. Às vezes a gente fala, como você, a Vossa Excelência falou na sessão passada. E às vezes acontece a gente soltar umas palavras. Eu tenho certeza que a tua atitude não foi atingir nenhum vereador. Quero parabenizar pela... A gente tem que ser humilde. E você provou para nós que você é uma pessoa humilde, você tem caráter. E de chegar à tribuna, não ter vergonha. De chegar e desculpar a todos os vereadores, ao público. Isso aí faz parte. Aí, parabéns pela tua atitude. Isso aí significa que você é grande. Concedo a parte, vereador? Toda. Até porque, acredito sim que a maior parte das pessoas aí não estiver na sessão passada. E acho que se mal entendido, e volto a frisar aqui, havendo ou não havendo, eu fiz esse pedido, foi com relação ao próprio Código Tributário. Quando eu mencionei que é acreditável que os vereadores não tinham conhecimento para votar o Código Tributário. Acho que foi aí realmente foi o principal ponto que levou, inclusive, a eu fazer esse pedido aqui hoje. Mas agradeço as palavras, assim como dos demais vereadores. Né? Exatamente. E eu, para finalizar, essa Casa de Lei recebeu um convite, eu vou passar aos vereadores e ao público presente aqui. É um convite da Loja Maçônica e da Associação Comercial e Empresarial de Pitanga. A Câmara de Vereadores do município de Pitanga, na pessoa do seu presidente, para participar da palestra a ser proferida pelo Instituto da Cidadania, no dia 5/11/2009, às 19h30, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, na Rua Deputado Francisco Costa, número 350, na cidade de Pitanga, que terá como tema Observatório Social. Então, está a todos os vereadores esse convite e a todo o público presente aqui. Presidente, meu muito obrigado. Está livre da palavra. Ninguém mais quer usar a palavra. Passando para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de resolução número 3/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do Legislativo Municipal e das outras providências. Em segunda discussão e votação do projeto de resolução 3/2009, em discussão. Senhor presidente, a gente sempre fica, às vezes, nos sentindo mal aqui nessa casa quando um projeto vai para discussão aqui e não se discute e logo em seguida vota-se. Só para explicar, a gente tem sempre feito isso para que a população saiba realmente como acontece o procedimento aqui dentro da casa. Esses projetos, todos eles são discutidos nas comissões. E quando chega aqui, normalmente já chega pronto para a votação. Por isso acontece que nós não ficamos discutindo a matéria aqui. Esse é um projeto da casa aqui, que é suplementação orçamentária dentro do orçamento da Câmara de Vereadores, ou seja, não é lá do Executivo, mas é assim que acontece o projeto, para não ficar, de repente, falar, fui lá na Câmara de Vereadores, os vereadores simplesmente votam e não discutem a matéria. E realmente não acontece assim. Normalmente, quando é uma matéria que não envolve só número, como é suplementação e abertura de créditos especiais, nós discutimos qual é o caso do Código Tributário, o próprio projeto de aumento de vereadores aqui. Mas essas matérias, normalmente, como são matérias extremamente técnicas e numéricas, nós acabamos realmente só discutindo as comissões e votando aqui. Senhor presidente. Realmente, todos os projetos têm discussão. Mas a discussão maior, normalmente, é sempre nas comissões. É lá que se discute mais. Então, às vezes, aqui já tá, foi discutido, já foi falado. Essas verbas adicionais, suplementares, é a coisa mais normal que acontece. Do legislativo está vindo bastante também, né? Abrindo adicional, suplementação de verbo. Tem que tirar de uma área lá que tem que estar sobrando dinheiro, no outro está faltando. É um procedimento que todas as administrações já devem acontecer. Toda a vida a Câmara votou isso. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação no projeto de lei número 56/2009, em discussão. Essa é a doação do terreno, né? Eu acredito que não tem nem o que discutir, eu acredito que vai ser votado, vai ser aprovado e temos que só agradecer a doação da dona Ernestina Binde pela vontade, pela necessidade que ela viu e para que nós não perdesse esse trabalho, essa quadra coberta lá no Rio do Meio. Eu acho que todos os vereadores votarão e vai ser até dispensada a segunda votação e que saia aprovado já hoje daqui, já essa doação. Obrigado. Senhor presidente, eu também sou extremamente favorável, quero dizer que a preocupação, inclusive eu quero citar o meu vizinho, o professor Miguel Parolo, foi lá e me pediu lá também que ajudasse a provar e tal, me comunicar, eu nem estava sabendo ainda, ele foi e me comunicou lá em casa. E parabéns para todos que estão... E quero dar um parabéns muito especial para o Zé Binder, que é o suplente vereador, família Binder, suplente vereador, que, de repente, podia se aumentar as cadeiras, podia estar representando o partido. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra. Eu só queria... Passamos para explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu ia comentar que a maioria do funcionário público, não foi falado na sessão aí, do funcionário público, e a Câmara vai, sexta-feira, vai ser prorrogado esse feriado, vai ser, então, na sexta-feira, vamos ter o expediente. Então, quero parabenizar a todos os funcionários públicos, que eu sempre falo, o Brasil, o Estado e o município andam com seus funcionários. É aquela equipe, os que trabalham lá na tarefa, os funcionários que levam a missão nas costas. Então, meus parabéns a todos os funcionários de Pitanga, funcionários municipais, todos os funcionários públicos, todos os funcionários que trabalham, meus parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. 3 minutos. As palavras, presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero agradecer a compreensão de ter aceitado meus requerimentos e que será encaminhado ao executivo. E espero que, da maneira como ele vem entendendo, atenda também mais esses pedidos. E quero agradecer também a todas as pessoas que aqui estão nessa noite. Mas eu quero fazer a menção em nome de duas pessoas. Quero agradecer a presença do Mirinho Faria, meu vizinho desde fevereiro de 1980, lá da Planalto. Aí sempre tivemos aí uma boa convivência. Via, eu era ainda solteiro, quando vim morar com a avó Júlia lá na Planalto, Júlia Gade Souza, que hoje leva o nome lá da escola, lá da Planalto. Vi as crianças do Miro crescerem e ele também participou do crescimento dos meus filhos. Mas anteriormente ainda eu quero agradecer também, como foi citado, ao professor Miguel Carlos Parolo, meu professor, aonde, quando eu vim fazer o ginásio ainda, em 1975, aonde fui acolhido pela família Nunziato, Facido Morinho Nunziato, Dona Ema, Julinha, que me deram um amparo, porque eu vim a pé lá da Limeira naquela época, não tinha transporte escolar, e essa família me acolheu. E a avó, como já era professora, incentivou, professora do Estado, já incentivou que a gente tivesse um pouco mais de educação. E através dessa família, eu tive a oportunidade. E lembro que o professor Miguel chamava muito do verbo somar, e sempre eu começo com o verbo somaria, e era uma graça na sala. Mas quando o professor Miguel batia na mesa, ele falava, acabou a brincadeira, agora vamos falar sério, e a gente sempre respeitou ele. Talvez, muitas vezes, a gente saía até bravo lá da sala, mas depois, no passar do tempo, a gente entendeu que era por bem nosso mesmo. E só fazer uma ressalva, que o professor Miguel Carlos Parolo, se eu não estiver muito errado, mas eu acho que foi entre 77 e 1978, que ele foi um dos primeiros plantadores de soja aqui do município de Pitanga, e foi o primeiro a perder também, porque naquela época ele não conseguiu colher pela chuvarada, e que já tinha uma grande dificuldade na época de máquina e também pela estrada. Então, só essas são as minhas observações. E parabéns também a todos os funcionários públicos aqui do município de Pitanga, do Paraná, da nossa casa aqui. Parabéns a todos. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Quero desejar boa noite a todos hoje aqui presente, em especial ao meu professor Miguel Parolo e também à família Binde, pela doação desse terreno. Haja visto, agradecer o empenho do Miguel Parolo, está atrás de também foi atrás de mim para aprovar esse projeto. Isso aí, com certeza, é uma doação. Eu acho que não deveria nem ser aprovado, deveria ser doado direto à prefeitura, porque isso aí é uma grande intenção dessa família que doou esse terreno lá para fazer essa quadra no Rio do Meio. E também agradecer hoje aqui a presença de um amigo que é pela primeira vez aqui, meu amigo Paulo Banguelo, meu assessor, assessor que não ganha nada, mas sempre está prestigiando e me ajudando naquela comunidade da Vila Nova. É que eu teria que falar, senhor presidente. Muito obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais.